Aberta para o nosso encontro. Meia noite tô aí em ponto. Daquele jeito pra gente se amar. Fazendo que eu tô te olhando e te desejando. Você sabe ficar descansando. Por seu marido não notar. Eu sei, você tava carente. Pois já me falou. Pois a verdade foi eu quem gostou. Quando a gente fez amor, liguei meu WhatsApp quando der vontade. Se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente, me chama que eu vou. Se não sou palhaçada, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. Deixar a porta aberta para o nosso encontro. Meia noite tô aí em ponto. Daquele jeito pra gente se amar. Tá certo que eu tô te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando. Pro seu marido não notar. Eu sei, você tava carente, pois já me falou. E na verdade foi eu quem gostou. Quando a gente fez amor, cheguei meu WhatsApp, quando é vontade, se sentir saudade, se sentir carente, o lugar da gente, me chama.